Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade, Ronca Ronca. This is religion. Apresentação, Maurício Valadares. Tranquilex, Edu. Pô, melhor é impossível. Calmo, tranquilo, feito água de poço. Que não mexe nunca, posa mosquito. Olha só, temos convidados hoje, né? Isso. Um convidado. E promoção, né? Promoções. Cestinha cheia. Agora, Edu, o lance é o seguinte. Primeiro programa de 2005, né? É um momento pra gente imaginar qual a música que nós tocaríamos ou tocaremos no programa, né? Primeira que vai inaugurar a nossa sequência de programas aqui na Rádio Cidade, que foi iniciada dia 20 de setembro de 2004. Aí, tava até mostrando aqui pro nosso convidado, pô, pensei em tocar o Damon Albarn, né, o vocalista do Blur, num disco maravilhoso que ele gravou ano passado no Mali, né, juntando assim um pouco do espírito do que é o Ronca Ronca, né, misturando alho com bugalho e coisas parecidas. Aí eu falei assim, pô, teria muito a ver realmente tocar esse disco do Damon Albarn. Eu falei assim, mas eu vou tocar uma música que eu sei que o Edu vai dar cambalhota, vai subir as paredes de costas. Então, Edu, pra você que... Você que segura essa mariola aqui, meu amigo. Não, nós, rapaz. Seguramos todos juntos. E eu tenho certeza que você vai gostar da música. E eu acho que quando 2005 acabar, até por isso ela vai ser uma música bem mais marcante do que seria o Damon Albarn, com todo respeito a ele. Pela canção que é, pelo intérprete que é. Depois eu digo quem canta, segura. Vamos ver. Traveling. Se você está passando por um momento difícil, é só se lembrar do seguinte: escorregar não é cair, é apenas um jeito que a perna dá. A hora do palco, meu. Ronca, ronca. A rádio rock. É, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Não é o Frank, né, cara? Poderia ser o Sid Vicious, que tem uma versão... Hein, convidado? Conhece a versão do Sid Vicious? Tem momento? Um filme, né? Tem até um filme também. Gostei, hein? Pra você, Edu. Gostei bastante. Esse é o Shane McGowan, vocalista do The Pogues, e pé trepando. Muito bom. Eu acho que quando 2005 acabar, rapaziada, vai ser lembrado dessa versãozinha, né? Uma Way com o Shane McGowan. É, porque acho que aqui, né, inclusive na programação da rádio, a gente toca o Sid Vicious cantando essa versão. É mesmo? É, a gente toca. Hora, pega o convidado, pega a caneta e o papel que eu vou anotar. A hora é pra que eu quero ouvir isso aqui. É mesmo? Sex Pistols cantando Elvis Presley. Então tá bom. Edu, diga mais lá. Uma vez o telefonezinho aqui da rádio pra rapaziada ligar a nossa torcida. 2221029, o telefone tá piscando sem parar, tem gente já tentando falar com a gente aqui. Pisca, né, cara? Isso. Temos o nosso convidado, boa noite, convidado. Daqui a pouco você vai ser introduzido. Boa noite. O convidado tá todo soltinho, cara. Ouve só, segunda-feira passada, eu comecei o programa com a banda carioca Canasta, que se apresenta agora essa semana lá no Muay Thai pra Peixe. E eu errei a música, cara. Eu toquei a primeira música, não toquei a que eu vou tocar agora. Tal do meu cappuccino, segura. Meu cappuccino, meu melhor amigo. Meu cappuccino é meu bem-estar. Meu cappuccino tem gosto dos carinhos que o meu amor não quer mais me dar. Meu cappuccino, meu melhor amigo. Meu cappuccino, só você pode curar. Estou sozinho e assim que eu vou ficar. Só com você, meu cappuccino. Enquanto isso, outros vão com outros compromissos. Ninguém sabe muito bem onde é que isso vai parar. Para que o clima seja formado, ligue para cá, tamo junto. E há pouco o rádio da polícia dava um alerta que 5 carros com elementos fortemente armados estavam se deslocando de São João de Meriti para Caxias. Então alerta geral na Baixada, porque isso é considerado na linguagem policial um bonde. Ou seja, um comboio de carros com bandidos armados que eles saem pra saltar, pra tomar boca de fumo, qualquer coisa desse tipo. E urubuzinho voando de costas, né? E demais. Mas o convidado, nessa época aí, o termo bonde não existia, tá ligado? Isso é o Alberto Brandão da Rádio Globo AM. Que beleza! Eu vou emendar uma outra, hein? Então, a galera decidiu optar pelo chocolate preto. Bem lembrado. É o chocolate preto. É considerado da liberdade nacional. Aliás, eu queria até deixar um recado também. Edu, tudo tranquilo, né, cara? Telefone fluindo, que é uma beleza. Eu tô atendendo a galera aqui. É, rapaz. Aí o fundo do canastro. Fala, passar pra ele aí. Como é perigoso. Ô, Edu, tá rolando um negócio de uma chamada aí do Maitá pra Peixe na rádio, não? Tá rolando. Tá rolando? Tá rolando, o projeto já tá iniciando agora. Não tem uma programadinha pro dentro do Ronca Ronca? Eu posso dar uma procurada aqui pra gente. Peraí, não tá programado, mas vamos programar agora. É, né? Até pra galera ficar ciente do que tá rolando. Será que rola algum mal-estar? Não? Vamos ver. Você entrou na dança. Mas aí eu vou fazer o seguinte, enquanto isso você já detona outro assunto aí com o nosso convidado, pra eu procurar aqui. E aí, convidado, tranquilo, cara? Boa noite. Ó, já nós vamos fazer uma promoção aqui com aquele compacto 7 polegadas vinil amarelinho maravilhoso que o Selvagem da Ilha mandou pra gente e que eu falei umas 2 ou 3 semanas atrás. O Yuka entrou no ar, falou, o disco foi gravado no estúdio do Yuka, tem a turma do Adrian Sherwood, a turma do Ace and Dub Foundation, enfim, uma raridade total, um compacto que não foi, né, comercializado, não foi à venda, é uma especialidade total que o Ronca Ronca vai passar pra vocês a partir do próximo bloco. Falei do Yuka, Yuka ligou quando eu tava chegando aqui na rádio, vai aparecer aqui pelo telefone também. É bastante tempo atrás, quando o Yuka fez o Ronca Ronca com a gente, ele levou um disco que virou assim, o convidado, uma coisa de maluco, todo mundo queria o disco, um disco que difícil de achar pra caramba. E volta e meia, negozinho, entra pelo site da Rádio Cidade, entra em contato com a gente no Ronca Ronca, né, Edu? Qual é o site, cara? É o www.radicidade.fm. Eu já achei aqui o seu, seu esquema, hein? Dá pra repetir o site? www.radicidade.fm. À direita tem uns programas da Rádio Cidade, tem o Ronca Ronca. Entre lá, faça o seu pedido, como fez, vem fazendo muita gente, pra que a gente mostre o famigerado, tão falado, pouquíssimo conhecido, Alma Negra. Thank you. Cidade. Vai rolar a cabeça, cabeça tá rolando, vai rolar a cabeça, cabeça tá rolando, vai rolar a cabeça. Trembala tá passando, vai rolar a cabeça, cabeça tá rolando, vai rolar a cabeça, cabeça tá rolando, cabeça na serrinha, cabeça no serrano, cabeça no turano, tá rolando cabeça. Cabeça no cruzeiro, cabeça no salgueiro, cabeça na de Deus. Tá rolando cabeça, cabeça tá rolando, vai rolar cabeça, cabeça tá rolando, vai rolar cabeça. Tá rolando cabeça, vai rolar cabeça, vai rolar cabeça, cabeça tá rolando, vai rolar cabeça. Cabeça do Iti, cabeça na Cari, cabeça no Adeus, cabeça jacaré, cabeça na Rocinha, cabeça Dona Mar, cabeça no Borel, cabeça no Chapéu, cabeça na Mangueira, cabeça na Pedreira, cabeça no Urubu, cabeça no Dendê. Vai rolar cabeça. Vai rolar cabeça, cabeça tá rolando, vai rolar cabeça, cabeça tá rolando, vai rolar cabeça, cabeça tá rolando cabeça. Vai rolar cabeça. Cabeça Zona Oeste, cabeça Leopoldina, cabeça no subúrbio da Central. E aí, convidado, sentiu firmeza? Alma Negra, invenção do Yuka, entre ásperas, né? Lógico. Que a torcida do Ronca Ronca segue há muitos anos, né? É uma coisa de maluco. Aqui com a gente, mais uma vez, Marcelo Caipirinha, nosso embaixador em Leeds, que é a pergunta, né? foi a pergunta de segunda-feira passada. Aliás, eu trouxe um disco gravado em Leeds aqui que eu vou te mostrar já para ver se você assistiu esse show em 1975. Caipirinha tá preparando a malinha, já tá com as cuequinhas todas embaladas para partir rumo ao Reino Unido amanhã, né, cara? Vai deixar amanhã, saudade. Amanhã. Não pode ir embora sem me esclarecer a dúvida. A dúvida é cruel. Cuidado, por que o caipirinha? Ih, ó, sabia. Tinha certeza absoluta. Pergunta aí, ó. Ouve aqui, ó. Outro clássico aqui do Alma Negra. Do Alma Negra, segundo. Vamos lá! Aquecendo! É. Vamos esmalte de unha na veia mesmo que essa rapaziada injetava, cara. Não é brincadeira, não. Ô, Dan, você tá falando de que época aí? Esse disco? É. Isso aí, esse é novo. Foi gravado... O Yuka levou em... Deve ter sido um pouquinho antes. É porque a gente não vê mais vinil há muito tempo. A gente, toda vez que eu vejo um vinil, eu acho que é de muita... Não. Mas a rapaziada das internas mesmo, durante muito tempo, fez vinil. Caipirinha, vou mostrar uma banda aqui de Londres. Essa foi outra dúvida que eu tive para começar o primeiro programa de 2005. Mostrar um nome absolutamente inédito, nunca tocado no programa, né? Pouquíssimo conhecido pra gente abrir a estrada com as novidades, né? O tal do The Rakes de Londres, já ouviu, Caipirinha? Cara, isso só no Ronca Ronca. Lá em Leeds não chegou ainda, não. Não conhece, não? Não. Essa exclusividade Ronca Ronca. Sinistro aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. The Kikuyu and the people of West Papua represent the hidden faces of Yo, Danny English. This is Pacha, I wonder where you want. Yo, Danny English, this is Pacha, I wonder where you want. Want show me you want. The Kikuyu Indians of Brazil burnt down hydroelectric. Yo, Danny English, this knocking out power in cities. Yo, Danny English, this territorial boundaries with Yo, Danny English, this is Pacha, I wonder where you want. The courageous war against the brutal regime of the Indonesian government. Aí ao fundo, o tal do compacto, hein, convidado? Amarelinho, né? Amarelinho, lindão, raridade total também, deve estar avaliado em 15 mil libras ali em Barrick Street. Maravilhoso. Fuck Babylon, esse é o remix do Adrian Sherwood, que o Selvagem da Ilha mandou pra gente. Nós temos 4 cópias desse compactinho maravilhoso, sem capa. Vale a música da rapaziada do Ace and Dub Foundation, gravada no estúdio do Yuka, enfim. Pura pepita, né, meu amigo? Ouro. Ouro puro, sólido mesmo. Agora o lance é o seguinte: entre no site da Rádio Cidade, www.radiocidade.fm, clicando Ronca Ronca à direita. O que a gente quer saber é o seguinte: não se esqueça de nome e sobrenome, telefone direitinho, todos os contatos. E a gente quer saber o seguinte: evidentemente, vamos direcionar a promoção para quem gosta de dub, para quem gosta de reggae, né? Para isso aqui não cair na mão de um camarada que é colecionador do Kiss e só ouve Kiss, certo? Que Deus o tenha. Mas enfim, entre lá no site da Rádio Cidade e diga pra gente qual o nome de seu produtor jamaicano predileto. Qual o nome do seu produtor jamaicano predileto? Há uma... Produtor, né? Produtor. Não é cantor. Não. DJ. Baterista, baterista. É, não. Sly Dumber, Rob Shakespeare não tá valendo. Não, não tá valendo, não. Produtor. Produtor mesmo. Quer dizer, muito fácil, né? Poderíamos dizer aqui quantos, mais ou menos? Uns 2, né? Aquele que mora na Suíça. Enfim, poderíamos dizer muitos. O nome do seu produtor predileto. A promoção vale até meia-noite de quarta-feira. Aí eu vou entrar em contato com a rapaziada, porque esses discos estão comigo. Outra coisa interessante é a seguinte: a promoção do Clash, hoje eu vi, Edu, pela primeira vez, o CD London Calling do Clash em... Deixa eu soltar aqui, isso aqui que é um... Yo, Danny English, this is Pacha, I wonder where you want. You want show me you want, now I am and why you put. Daqui a pouco a gente volta com isso aqui. Mas enfim, eu vi hoje o CD brasileiro, edição brasileira do London Calling. Só chegou às lojas agora, eu acho que depois do Réveillon, depois do Natal, evidentemente. Então a rapaziada que foi sorteada já entrou em contato a promoção com quem foi sorteado. Então segura a mariola, que a Sony finalmente vai estar trazendo para a rádio os CDs que nós sorteamos aqui. Então devagar com a louça, que senão quebra, né? Então diga o nome do seu produtor de reggae jamaicano predileto lá no site da Rádio Cidade, clicando no Ronca Ronca. Promoção vale até quarta-feira, meia-noite de quarta-feira. 4 vão levar o disquinho que nós mostramos ainda agora. Volta do início, Caipirinha. Essa música é maravilhosa, pode mandar no início. Yo, Danny English, this is Pacha, I wonder where you want. You want show me you want, now I am and why you prove it to me right now. Tell me what. Mashallah, mashallah, that's my love. You know she's been seeking for a good love, good time. You know she got someone to arms and glass. That's me, Queen Pacha. I'm the man who warm you up, arms and gloves, yo. There's love coming at you. I'm aside and none to regret. Put my family aside and all of me assets. In my life, you are my special guest. Boom! Candle light dinner with expensive wine. In the finest hotel, we pump and grind. The whole weekend, we lock down and come by. You know, sit down this website. She said she want a ragamuffin love from the bed to the rug. In the kitchen to the tub. From a tub, not a scrub. Call me Papa Dapa Love. Mr. Arms and Gloves. Boom, bam, bam. Listen. Show me you want me. Come show me you need me. Oh yeah. You want to undress me. So how do you love me? Make sure you can manage. Show me you want me. Show me you need me. Morning ride. You want to undress me. So how do you love me? We want a man that like can give me all night. Romance me right. And give me morning light. Morning ride. And make me feel fine. Give it to me loving and the tender divine. You have a more than grown up. I don't use a stone, well I just like a bone. Baby, you a call and a ball. I get up for a fall, but I saw my love drive you crazy. What that? What up? To my daddy, yeah, you try to act brave. Take my advice, take a seat and behave, cause I'm rough. I'm really, really rough. Tell you quick, but try, yes, me, how about the stuff? Trust me. Show me you want me. Oh, yeah. Come show me you need me. Every time. You want to address me, so how do you love? Show me. Show me you want me. Show me you need me. Make sure you can manage it tonight. You want to address me, so how do you love? Oh, yes. That's it. Just like that. Fuck you up if you keep fucking me over. I'm gonna fuck you up if you keep fucking me over. Você fica mexendo comigo, eu vou matar você. Don't be talking about my mother. Don't be talking about my mother. Não fala sobre minha mãe. Don't be talking about my mother. What the fuck? O que está acontecendo aqui? What the fuck? Fuck me hard. Harder, please. Fuck me hard. Harder, please. Mas esse disco aqui ao fundo, não que a gente estava ouvindo antes, foi trazido pelo Caipirinha. E é, até eu escrevi no Tico Tico sobre ele. É um CD lançado ano passado, que junta alguns dos principais nomes da música eletrônica. Nós ouvimos o John Carter, que volta e meia tá aqui no Rio de Janeiro, tem Ronnie Size, um monte de gente bacana, com algumas das estrelas do reggae, do dancehall, que circulam por lá, como a Patra, né? Neguinha sinistra. E o disco é um show, né, Caipirinha? É um disco maravilhoso, e é um disco que não tem... Assim, não é um disco que vende, que nada, né, mas... Quem ouve se apaixona totalmente. É, coisa de louco. Se der tempo, nós vamos mostrar a faixa produzida pelo Ronnie Size. Rapaz, hoje eu tava ainda nesses encontros festivos de saídas e entradas com o Fernando, com o Chica e com o Tony Platão ali em Ipanema, né? Água com gases, Coca-Cola, cafezinho, aquela coisa muito saudável, né? Aí o Chica levantou, bom, vou nessa que vou pegar a estrada, vou pra região dos lagos, não sei o que. Ah, beleza, beleza. Feliz 2005, não sei o que, saiu. Eu tava de costas pra rua, o Tony e o Fernando estavam de frente assim pra rua. Aí vira o Fernando e fala assim, caramba, maluco, o cara tá na contramão. Bom, na contramão numa das ruas mais movimentadas da cidade, né? O cara atravessou um quarteirão inteiro na contramão. Aí vira o Tony e fala assim, mas é o Chica, cara, ele tá com uma prancha de surf em cima. No que o Tony falou assim, é o Chica, não sei o que entrou na contramão, a gente ouve uma freada. Uma desgraceira. Aí depois a gente veio a saber o seguinte, o cara entrou na contramão sem saber que estava na contramão. Nisso, entrou na rua um caminhão que quando deu de cara com o carro na contramão, achou que ele, caminhão, estivesse na contramão. Ficou desesperado, jogou o carro em cima, o caminhão em cima de um carro que estava do lado, desorientado. Fudeu a cena toda, né, meu amigo? E o cara dobrou a rua direito, foi embora sem saber o que estava acontecendo, cara. Só viu o barulho ao longe. Aí ligou, vem cá, aconteceu alguma coisa? É, você cortou um bloco inteiro na contramão, brincadeira. E o Tony que ligou pra gente aqui, tá sintonizado no programa. Tony, tá ouvindo hoje? Tá ouvindo, manda feliz um abraço. Feliz ano novo aí, Tony. É. Abração do Edu pra você. O Rock Bola tá de férias, volta quando? Dia 17, cara. A gente tá com maior saudade dos caras, inclusive. É, o Vicente, é né, cara? Pois é. Viciante. O Lopes é um... um dos membros, né? Figura presente aqui, né? É o um dos filósofos. Faz com que a gente relembre do Rock Bola sempre aqui. Dá pra meter um Lopezinho aí, rápido? Agora. Aliás, ele mandou uma vinheta pro Tony dizendo que tá com vários pensamentos novos, hein? É mesmo? É. Vamos ouvir um daqueles dele. Isso aí é igual peito de homem, barata e um amigo meu, Mirandinha. Não serve pra p nenhuma. Ronca, ronca. Thank you. Cidade. Coitado do Mirandinha, rapaz. Mas o Tony tá pra vir aqui ao programa contar suas últimas aventuras. Aliás, também muita gente entrando no site da Rádio Cidade, no site do Ronca Ronca, perguntando do Tony, não sei o que babá. E o Tony tá pra aparecer aqui com o seu novíssimo disco. Não tá de bobeira, não. Não, que bobeira, meu amigo. E aí eu falei, pô, Tony, vou tocar. Nós recebemos um e-mail muito simpático de uma fã do Tony querendo o Tony no Ronca Ronca. Eu falei, vou catar alguma música sua. Pô, libera aí uma música do disco do... Ah, não pode, porque não tá... Aquela coisa de artista, né? E ele tá certo. E nós temos mais é que meter o pé na porta pra tocar logo aqui o disco, porque muita gente quer ouvir. Eu falei, vou tocar alguma coisa sua hoje pra saciar a sua torcida. Aí eu falei assim, cara, eu vou tocar o compacto 7 polegadas do Ojeriza, lançado em 1925. O Tony não tem esse disco. É o clássico absoluto do Ojeriza pro Chico. Mas, Maurício, tu já sacou o nome da direção artística desse disco aí? É cascudo, né? É cascudo. Olha ali, cara. Coisa horrível. Ô, Edu. Vasco C. Barbosa. É mesmo, rapaz. O C. Barbosa que escrotifica o lance. O primeiro início tá legal. Mas aí o Tony falou assim, cara, eu não ouço essa versão há muito tempo, eu nem me lembro como é que ela é. Então a rapaziada vai dar cambalhota. Segura, Tony. E aí, lembrou? Lembrou, cara? Bom, né? Eu acho essa versão melhor do que a outra, que é mais conhecida, ouvindo agora. É mesmo? Eu gostei muito de ler, engraçado. Pô, que bom, né? Então, né? Hã? Você que não ouvia essa versão há muito tempo e gostou... É, eu não ouvia isso desde a época. A época é o quê? 85, isso aí? Na linha com a gente, Antônio Rogério Coimbra, popularmente conhecido como Tony Platão, cara. E aí, TP? Tô tranquilinho? Ouviu bem, é? Ouvi bem, eu gostei muito, rapaz. Essa música tem uma história muito engraçada. Antes da história, ouve essa aqui, ó. Ah. Edu tá todo empolgado aqui, Antônio. Essa é da época que eu bebia, rapaz. Ah, caipirinha, só você mesmo, hein? Ó, eu sei por que, caipirinha. Qual é a história? Eu estava lá. Qual é a história? Qual é a história da música? Da caipirinha? Não, a outra, da música. Do Prostão em Casa? É. Ah, esse teclado, esse piano aí, rapaz. Esse compacto aí é uma produção do Billy Bond. Pra quem não lembra, era um argentino doido, cantor do Joelho de Porco. Isso. Né? Agora vou cheirar rapé. Isso. E hoje eles eram uma banda meio sui generis. Então a gente, na época, recusou uma proposta da CBS, que é a Sony hoje em dia, e preferimos assinar com BB Records. E gravamos esse disco. E no dia da gravação tinha lá um outro argentino doido no estúdio. Ele toca piano, aí bota aí pra tocar, sei lá o quê. Aí tratamos ali, feito qualquer um. E era o tal do Hugo Fattoruso, um dos maiores pianistas da história da Argentina. Na realidade, eu acho que ele é uruguaio. Ele pertencia a uma banda... Argentina, né? Ele pertencia a uma banda uruguaia chamada The Shakers, que eram os Beatles da América do Sul. Toca pra caramba. Toca um chavista conhecidíssimo. Mas é impressionante ouvindo esse compacto do Ojeriza, que é a coisa mais imbecil que eu vou falar, mas é muito anos 80, né, cara? Assim, o Ojeriza era muito new wave nessa época. É o ícone, olha só. Cara, é impressionante, né? É um espelho mesmo de uma época, né, Tony? É verdade, o Ojeriza, principalmente nessa fase, é um som muito datado, o que eu não acho ruim, não. Não, mas se você ouviu essa versão, que é o maior sucesso do Ojeriza, em Caipirinha, e achou que ela tá soando bem, então vamos editá-la em algum disco seu, né, cara? Vamos o quê? Editá-la. Editar essa música? É, cara. Não, já tá editada aí, não tá? Não, meu amor, vamos colocá-la no seu novo disco, por exemplo. Ah, não, Deus me livre. Deus me livre? Que isso, maluco? Ouve aí, ouve. Ô, Tony, passa pra sua torcida. Sim? Gigantesca, sobretudo aqui na Rádio Cidade. É uma palhinha do seu disco, cara. Quando sai... A rapaziada fica se comunicando com a gente, querendo saber, cara. É, você hoje me contou essa história, eu fiquei feliz. É legal ver que as pessoas estão ligadas. Eu tô desde o Calígula. O Calígula é de 2000, né? E eu tô... 2002, 2003, eu parei de fazer os shows do Calígula. Eu tô gravando, gravei, né? O disco, quase que num esquema ao vivo. Negro Amor é o nome do disco novo. É um disco de... canções reflexivas, né? É. Aqui, Tony, caipirinha na área. Posso te fazer uma pergunta aqui, cara? Pergunte-me, caipirinha. Tem essa história de música de trabalho no disco ou tá valendo tudo? Todas as músicas deram muito trabalho nesse disco. Então vou recomendar pra torcida do Ronca Ronca aqui uma música que eu tive uma preview chamada Movimento dos Barcos, maravilhosa. O disco tá muito bonito. Eu tô assim, acho que é o meu melhor trabalho em todos os pontos, assim, o repertório. É um disco só de releituras De regravações de coisas, principalmente da década de 60, 70, de um cancioneiro romântico, mas não óbvio, né? De um lado mais heavy metal do amor e não esse amor aí meio colorido que todo mundo... Do amor que não dá certo, o amor mais real, né? O que... Ô, Tony, ferrou, caipirinha na área de novo. Hã? Deixa eu contar minha experiência de fã aqui. Conte, caipirinha. Que eu tive essa preview do Movimento dos Barcos, que era música que eu não conhecia original uns 6 meses atrás, quando tava no ensaio e tal. E eu procurei o disco original dessa música, na época eu não achei, achei agora. A meu música descarga. Original é bacana, mas a versão do Tony Platão. Eee! caipirinha. É caipirinha. É caipirinha. Ser caipirinha. Agora, o Tony, diz pra nossa audiência simplesmente essa versão original dessa canção, de quem é, né? É Jardes Macalé. Só. É, só. Já vale. É do Jardes Macalé, do primeiro disco dele, um discaço que tem essa música, tem... Com Lani, Farinha com Lani, de Desprezo. A versão do Macalé de Movimento dos Barcos é só violão e voz. A gente fez, tô com uma banda maneiríssima, o Sérgio Diabi no violão e na guitarra, que é o produtor, o Bruno Vanderlei na bateria, o Miguel Oniga, que é no piano, que é um ator e artista incrível. Então beleza, Tony, um abração, cara. Tocando teclados, órgão. E no contrabaixo, o Maurício Valadares, né? Ah, é uma turminha de peso aí, tem umas participações especiais no disco, que do Dado Vila Lobos, numa faixa, e do Gustavo Costa, do Picasso Falso. Noutra, que o Caipirinha chegou até a ouvir lá no ensaio, A Sofre, do Tim Maia. Mas é eu tô muito satisfeito com o disco. O disco deu uma reenergizada na minha vida e acho que eu tô muito animado com isso. Esse ano vai ser muito bacana pra mim. Então, rapidinho, quando a coisa estiver pronta, você vem aqui mostrar em primeira absoluta pra gente. É, espero. O disco tá programado pra sair no final de março, início de abril. Espero que não tenha mais nenhum atraso, né? Que ele era pra novembro, depois pra dezembro, depois pra janeiro. Mas as coisas são assim, ainda mais quando você trabalha num esquema independente, você vai fazendo as coisas com mais tranquilidade, mas também com mais liberdade mesmo. As coisas são mais lentas, mas a gente tem mais controle sobre o que está fazendo. Isso é o mais importante. TP, segura a próxima música para você, hein? Um beijo. Olha, beijo para vocês, se comportem aí. Beleza. E... Daqui a pouco Ferrari entra na hora. Beijo, tchau. Beijo. Tchau. This year we're blind to love and joy. Hate to fill the air with death a toy. You better stop, think what's happened, what it used to be. And maybe, maybe, maybe you'll begin to see, yeah. It's too late for me and it's too late for you. And it's too late for Millie Mug too. We better stop, think what's happened, tomorrow may bring. And don't you be so happy doing your thing. Oh, no, no, no. Day, just turned 3. Think about your children. Meu irmão, é sempre assim, entre a pedra e o mar, quem se dá mal é o marisco. Aí o fundo Staple Singers, sentiu, Caipira? O groove total? Staple Singers. Ouvi isso, cara. Uma voz muito bonita, né? E o arranjo, né? Não, isso aqui é a banda que tocou com Wilson Pickett, Aretha Franklin, né? Donald Duck dando baixo. É só que ensinou o vocal pra muita gente, né? Steve Cropper na guitarra. Quantos corais no mundo estão hoje tentando fazer esse som aí? É verdade. Aliás, por falar nisso, já teve gente ligando pra cá, nós mostramos o The Rakers, a nova banda lá de Londres, que nem você conhece. É mais uma daquelas que vão na estradinha do Strokes, né, cara? Impressionante, né, cara? Aquela historinha que nós contamos aqui, né, Caipirinha? Semana passada, né? Daquele som que todo mundo achava que era o som de todo mundo, menos do Strokes, e hoje é o som do Strokes. Rapaziada, aqui é o Dicrol, o crioulo mais honesto da Baixada Fluminense. Oi, Maurício, aqui é Yusundu. É muito legal estar com você. Oi, Maurício, aqui é Yusundu. É muito legal estar com você. Abra a porta! Abra a porta! Como promessa é dívida, né, Caipirinha? Nós anunciamos já algumas semanas atrás que até o fim do Ronca Ronca na Rádio Cidade, que eu espero que não venha nos próximos 25 anos, a gente vai mostrar uma Peel Session. Aí eu fundo o The Orb. Essa canção chama-se simplesmente The Dark. Como é que é o nome da música? The Dark. The Dark? Não é The Dark Side of the Moon, não, mas é quase. Daquela que leva uns 3 dias. Cadê a bosta do disco, TP? É um Peel Session do Orb sensacional. Tem 3 músicas apenas, é desorientação total. Cara, não tem nada de dark aqui, cara. Backside of Back the Moon. Backside of the Moon. Que é quase, né? Sumiu, né? O The Orb deu uma desaparecidinha, né? É, foi um grupo assim que o tempo passou e o The Orb ficou, né? Ficou. Caipirinha, vamos botar no ar a sua promoção. Ó, valendo a promoção com um compacto 7 polegadas coloridinho amarelo maravilhoso, né? Com a rapaziada do Ace and Dub Foundation, né? Do Sherwood Yuca. Mande seu e-mail para o site da Rádio Cidade, www.radiocidade.fm. À direita, Ronca Ronca, nome, sobrenome, telefone direitinho. E diga qual o seu produtor de música jamaicana preferido. O cara que, segundo você, faz o som de reggae, dub, ska, seja o que for, mais perto da perfeição, evidentemente. E mande isso pra gente até 12h de quarta-feira. Junto com essa promoção, nós vamos colocar no ar uma outra promoção que a Caipirinha veio falando comigo aqui, que ele tá cheio de amor pra dar, uma ideia super bacana. Diga aí, Caipira. Torcida Ronca Ronca unida, como sempre, a ideia é a seguinte: se você é um torcedor antigo do Ronca Ronca, se você é um torcedor do Ronca Ronca e começou a torcer essa semana, a ideia é o seguinte: entra em contato com o Ronca Ronca, vai rolar o e-mail. É o mesmo. E você vai ter direito a um pacotinho customizado, assim, ao seu gosto. Nós vamos trocar uma ideia vindo lá da Inglaterra. Você falar: eu queria essa coisa aqui que eu não consegui encontrar. E a gente vai correr atrás lá na ilha pra mandar pra você. Mas pode ser o quê? Um Jaguar 2004? Não, não, não. Musical. Ah, musical. É? CD, vinil. Mas nós vinil. Vamos correr valendo tudo. CD, vinil, né? 12, é, valendo tudo. Você CD, vai entrar vinil. Em contato com a gente lá na Inglaterra. É. E vai valer tudo. Você vai dizer o que você quer e a gente vai correr atrás. Então o esquema é esse. No mesmo site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm, esse é o rock site. À direita, Ronca Ronca. Nome e sobrenome, telefone, que a gente vai entrar em contato com você. E você, há 25 anos, procura um disco que você não acha. Ou você acabou de ouvir o The Rakes aqui, né? Que você quer um compacto dessa música. Aliás, a música chama-se Strasbourg, a música que nós ouvimos do Rakes. É, e vale tudo. Vale a antiguidade, aquele disco de 30 anos atrás. Vale o que não saiu ainda. E vale o que vai sair. Né, o novo disco do Strokes. E vale também pra quem não tem e-mail, né? Que você só tem que correr atrás uma vez atrás do e-mail, botar o seu enderecinho aí, que a gente vai correr atrás de você com carta. Positivo, que a gente vai correr atrás de você, vai receber na sua casa o pacotinho vindo de lá. Olha só, quer ver uma banda bacana que é difícil de aparecer por aqui? E que a rapaziada perde muito? Ferrari já tá na linha, né? Olha só isso aqui, ó. Peru Bull, Non-Alignment Pact. Segura, desorientação total e absoluta pra rapaziada se preparar pro Ferrari que vai chegar com tudo aqui. Ferrari 2005 é Flórida, né, mesmo? É, maluco. Interessante que essa semana chegou um e-mail, agora eu não me lembro os termos do texto, dizendo que não me mande flores do... Do Educado? Do Defala? É cópia de uma música do Peru Book, que eu tenho a impressão que é essa aqui. Vê se você consegue identificar não me mande flores. Vamos voltar aqui atrás. Volta aí, Caipirinha. Bota no início. Bota Edu. Eu tenho a impressão que é essa aí. Eu não sei ao certo, mas nem como ver plágio em tudo quanto é coisa, né? Esse é o primeiro disco do Peru Bull, lançado em 1978. Desorientação total, maluco. Cidade. A Rádio Rock. Oh, Ferrari. Governador, esse rapaz do joelho de porco, estão falando aí, um gordo escroto suado. Tá de biribronha. Sua voz tá boa hoje, hein, Santinha? Não, porque eu hoje tô mais tranquilo depois de ano novo. Aliás, feliz anos novos pra você, pra Bambedu, pra Tony Plantão, essa equipezinha que fica aí de surubete de madrugada sem fazer nada. Caipirinha tá mandando um abraço pra você. Você não vai mandar um beijo pra mim, não? Nossa redonda, nossa Lides, né? Lides, não é isso? Perto ali de três. Vassouras. Ô, Ferrari. A terra das lourinhas. Ferrari. Sim. Nós fizemos uma promoção no site do Ronca Ronca. E a Maria Cláudia ganhou, porque ela identificou a palheta do John Twist. Isso é aquela coisa que tem lá no site do Ronca Ronca, não vale a pena a gente ficar repetindo aqui. E o prêmio era passar o Réveillon, ela levou o namorado, né, com você em Paquetá. Como foi a aventura, cara? Olha, realmente o rapaz era meio saradinho. Sabe, saradinho? Levou logo uma porrada porque eu voltei pra Copacabana, conforme falei anteriormente com o Edu. Por causa desses argentinos porcos que tacam fogo mal. Tacaram fogo naquela boate mal. Aí tacaram fogo do Réveillon de Copacabana mal. Eu vi pessoas, people on the street, pessoas na rua de pobre teor, jogando testemunhas, inclusive seus pedidos, barquinhos na avenida Nossa Senhora Copacabana, porque não enxergava porra nenhuma a fumacinha que os argentinos fizeram. Então, Maria Cláudia, eu não sei quem tu és e quem tu é tu. E eu tô tu eu. Entende? Ah, no final das contas, você não encontrou com ela? Porra nenhuma, peguei a barca das 5:30. E esse negócio de reunião com o namorado, meu amigo, é um tal de 2 + 2 = 4. Mas não vem pra cima de mim, não. E no final, o falo, de falo, essa banda que eu tô com aí, de falo. Is on the table. Ouve aqui, ô Ferrari. Ah. A promoção era pros nossos leitores passarem o Réveillon com você em Paquetá. Aí você manda um caô e vai embora? Não, foi isso. Você fez a promoção primeiro. O site não tá entrando no meu banco. Ah, nem você, né? Porque o Banco Itaú tá quebrando, tá sabendo, né? O Banco de Santos é amanhã. Ouve aqui. Não tá entrando. Já tô economizando. Ó a musiquinha aqui pra você. Porra, 2005 com maconheiro de reggae. Quem é esse maconheiro, governador? Você falou aí, produção de maconha? Você faz disco, o cara vai e põe aquela porrinha naquela erva. Vai ficar rodando o negócio preto em cima, é isso? Você não faz uma promoção? Seu petáculo, você quer ficar inventado por esse produtor. Ele é pedófilo, governador. Ô, Ferrari, segunda-feira passada nós comentamos, inclusive com a presença do Caipirinha aqui, a tragédia lá do Oceano Índico, né? Eu também me expliquei muito mal, muito mal. Aí, alguma vez você se explica bem? Não, você também se pediu desculpa por uma coisa horrorosa, sabe? Como é que é? Todo mundo pensou, eu falei que não morreu uma dorinha, que bicho sábio. Ele entendeu tudo errado, achou que morreu uma morcega. Morcega não tem nada a ver com isso, com o negócio de tucimune, tucibute. Tissimune, manda aquela porra, cara. Fala aí, Caipirinha, como é o nome da parada? Entendi, cara. É Tissumani, Fer. Tissumani, pois é, Caipirinha. Os surfistas estão maravilhados com essa porra, cara. Essa porra é a mulher do sapo, cara. Desculpa, é que eu não tô habituado. Ô Ferrari, a pauta da Maria Cláudia você já colocou pra fora. Não, é o seguinte. Oceano Índico também. Você entrou aqui pra falar o quê? Sozinha, ou com uma amiga. Agora não vem com machinho aqui pra ilha. Porque a nossa Grã-Bretanha, da Bahia de Guanabara, Capaquetá, a Rebelde, aqui tem Leeds também. Eu vou batizar amanhã uma praia de Leeds e gostaria de convidar você, Caipirinha, para descerrar a placa. Vai ser o lado da Moreninha. Qual é a parada? Praia de Leeds. A gente vai fazer aqui. Com esse pessoalzinho aí do Smith, essas coisas que você fica tocando aí. Esse John, esse Fio, pegou na palheta que você sorteou. Como é o nome dele? Zifinho? Como é o nome do cara, rapaz? É tipo a prainha ali pra Caipirinha chegar. Já tem moreninha pra ele. Olha aqui, o Caipirinha tá partindo amanhã para o Reino Unido. Dá deseja a ele uma boa viagem. Boa viagem, Caipirinha. Manda um beijo pra Margot, que é uma amiga minha que mora em London Town, entendeu? Em London Town, e ela trabalha no aeroporto. Manda um beijo pra ela e lide-se, por favor. Qual aeroporto que ela trabalha? Não é, Caipirinha, igualzinho a Volta Redonda, aquela porra. Não, boa. Qual aeroporto que ela trabalha? O Elafol. Hein? O Elafol. Ah, tá. É... Você tá querendo tirar onda comigo, ganador? Só porque eu sou ideal. Só porque eu sou ideal. Caipirinha. É igual. Fala, meu amor. É Manchester que é igual. Qual das duas? Leeds ou Manchester? Leeds, Leeds. Na cara de Volta Redonda? Não. Do Rio Paraíba. Eu sempre falei pro governador isso. Obrigado, hein, Ferrari. Sua participação hoje foi absolutamente genial. Eu não... Quem que tá falando? Quem tá falando? Tem três homens contra um, porra. Isso é covardia. Marcelo, boa viagem, tá? Valeu, um beijão, Ferrari. Coma com moderação, hein? Valeu, valeu. Vou comer moderado. Valeu. Bom, e como quem não quer nada, acabou o programa, né? Então, relembrando, estamos com duas promoções no ar, hein? Uma patrocinada por Marcelo Caipirinha, que retorna amanhã à base. E lembrando que vale para torcedor velho e torcedor antigo. Lógico, e novo. Claro. Vale pro cara que viu o Ronca Ronca pela primeira vez semana passada também. Também, é, lógico. E tem a promoção do compacto, também pelo site da Rádio Cidade, que você, nome, sobrenome, telefone direitinho, lá à direita no site, dizendo qual o nome do seu produtor de música jamaicana predileto. E do Caipirinha você... Dá uma parada agora quando for dormir, né? Pensa assim, pô, qual disco eu tô tentando? Ou então tem curiosidade, não sei o quê? Mande seu textinho pra gente, nós vamos fazer. Pô, uma... Então, até se o cara não tem ideia do disco, nós falamos, não, eu tô curioso sobre claro. O que que é que não sei o que é lá. Exatamente. Entra em contato com a gente que de repente claro. Você leva um pacotinho. Alô! Rapaziada que fez contato com a gente aqui, vou agradecer aqui o Leonardo, inclusive, que dizendo que hoje ele veio até a Uruguaiana, Paraguaiana, para comprar um fone de ouvido. Como é o nome da rua? Rua Paraguaiana, aqui embaixo. Ele disse que tá fazendo bom proveito, porque todas as vezes que o bicho pegava aqui no programa, a família dele reclamava que ele botava o volume lá em cima. E ele também pede para que você, nos próximos programas, coloque Rap Monday para tocar aí. Rap Monday. Cadê o caboclinho lá do Rap Monday? Outros pedidos ele aqui. Ele é uma estrela da televisão inglesa agora, né? Avião. Cada... Tem um reality show, né? Cinco entrevistas, quatro são com ele, né? É mesmo, Shawn Ryder. Outros pedidos aqui, colocam o Belém e Sebastião na lista. Hein? O que é, Raperinho? Ele é o Pereio da Inglaterra. O que foi, Edu? Não, porque Belém e Sebastião também apareceu na lista de pedidos hoje. Só que... É isso aí, galera participando e a gente agradecendo aqui. Então, Caipirinha, obrigado por mais uma participação sua, ilustrando como nunca o programa da gente. Agora volta ao Rio quando é? Quando o Ferrari abrir a praia de Leeds lá no Vai descer rapidinho. Edu... Perfeito, maravilha. Paz e amor, hein? Pra vocês também, cara. Segunda-feira a gente volta ao vivo pra variar um pouquinho, né? Cheio de amor pra dar. Beijinhos, bye bye, tchau. Boa viagem, Marcelo. ¿Qué está aconteciendo aquí? Ronca, ronca.